os verdadeiros guardiões. Eu tô falando de você, rapá. Alto Solimões, Tabatinga, Festival Internacional de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tonantins, São Pedro, Triângulo Jutaí, Solimões, Juruá, Tefé, Festa da Castanha, Alvarães, Carauari, Juruá, Japurá, Maraã, Guarini, Fonte Boa e Jutaí, Festa do Padroeiro do município. É isso aí. Região do Purus, Boca do Acre, Feira Agropecuária, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Região do Juruá, Eirurepé, Festa de São Francisco, Santo da Cidade, Envira, Ipixuna, Itamaraty e Guajará, Região do Madeira, entrando pelo Madeiro, Maitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã. Se quiser entrar, tem que pedir licença para todos esses lugares. Alto Rio Negro, do Seringal ao Eletrônico, Manaus, Nossa Senhora da Conceição, Borba, Padroeiro de Santo Antônio de Borba, Santo Isabel do Rio Negro, Careiro da Várzea, Festa da Rosa de Maio, Dia das Mães, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, vizinho, hein? Rio Preto da Eva, Festa da Laranja, Iranduba, Presidente Figueiredo, Festa do Cupuaçu, Pesca do Tucunaré, e aí Altazes, Festa do Leite, onde aconteceu a cabanagem, Abronzoares, antepassados, São Gabriel da Cachoeira, e aí criançada, muita fé no futuro, e a primeira capital, Barcelos, Rio Negro e Solimões, Manacapuru, Flomatizada, Ciranda, Anamã, São Francisco, muita fé, Anduri, Festa da Produção da Laranja, Beruri, Capiranga, Padroeira de São Sebastião, Festival do Cará, Novo Airão, Festival Folclórico do Peixe Boi, Quari, Gasoduto, tá todo mundo de olho. E aí, Codajás, Açaí do Bom, os Guardiões da Amazônia. Aos lugares feito campo de batalha contra a opressão, a pobreza e a miséria da época, ao Médio Amazonas. E aí, Taquatiara, conhecido como Pedra Pintada, às margens do rio Amazonas, onde acontece o maior festival de música regional do norte do Brasil, o Fecane, Itapiranga, São Sebastião da Tumã, Silves, Festa da Nossa Senhora da Conceição e as suas devoção, Urucará, Uricurituba, Festa do Cacau, e ao Baixo Amazonas, Parintins, Festa do Boi, conhecido do Brasil e mundo afora, Barreirinha, Festa do Caju, Festa da Bacaba, Nhamundá, Festa da Pesca do Tucunaré, desse jeito, Maués, Festival de Verão, Festa do Guaraná e Boa Vista do Ramos, lugar e residente da União do Povo Cabanos, feito campo de batalha contra a pobreza e a miséria. A nosso respeito, dos cabanos, a todos vocês. Vida, a ideia não morre. primeiro se vendeu e o resultado mortal. De Eva pra Adão, de geração em geração. Todo homem tem seu preço, então cê vale quanto, meu irmão? Depois de 6.000 anos atrás, ainda numa dessas eternas batalhas celestes, o anjo do bem e o anjo do mal mais uma vez se encontraram e foi aquilo. O anjo do mal perdeu, mas não morreu. Foi abandonado, sangrando com um corte profundo na barriga, em frente à Catedral da Fé, em Manaus. Ei, pastor, desça desse altar. Cura essa ferida que você não é perfeito. Mas em nome de Jesus, Satanás tem que morrer, sangrando desse jeito. Epa, pera lá, vá com calma, rapaz. Respeite os mandamentos, não desonre aqui seu pai. O sangue de Jesus tem poder, você não é meu pai. Satanás, você tem que morrer. Coração de pedra recheado de ódio, né? É assim que eu gosto, é assim que é. Programados pra matar, nós é. Filho de um falso pai louco, filho de Lucifer. Escravos da inveja descarada. Até no pensamento você aponta, você engatilha e você dispara. Ha, não seja ridículo, não seja bizonho. Depois da sua queda você não passa de um filho do demônio. Ha, repense as escrituras do seu livro sagrado. Foi ele quem disse isso em João 8,44, Mateus 23,33. Depois da sua queda, eu sou a bola da vez. Depois da queda até Deus se arrependeu de ter criado vocês. E agora pega Gênesis capítulo e versículo 6. Meu Deus, que confusão, quem é você, o que tá havendo? É muito fácil, eu vou explicar, não precisa ficar tremendo. Ha, eu sou o pai e a mãe de todos os seus pecados. Porém, por causa de mim, suas riquezas, seus templos foram todos levantados. A custa da fé milionária de um povo tapado num cofre guardado. Ha, a batalha foi longa, o corte é profundo. Se me deixar morrer, já era, vagabundo. Pra sobreviver, vai ter que pegar no pesado. É tipo pessoa comum, sem café, busão lotado. Em vez do seu pequeno livro sagrado, o cabo de uma enxada, manchado de sangue de um calo seu estourado. Ha, pensa bem, você não é homem de verdade como um tal de Olavo. Ha, pensa bem, você não iria suportar essa vida de merda de favelado. Ha, pensa bem, escola pública pro seu filho, nota zero, problemático, drogado. Pensa bem, manter a vaidade da mulher exigente pra não ser corneado. Pensa bem, repulsa, perfume na seda e carro importado. Você sabe como é, você não é otário. Mulher de cara rico quando alisa mete galho. Agora chega, cala essa boca, não fale essas besteiras. Eu determino, tá amarrado na coluna dessa igreja. Meu ouvido não é pinico, deixa você de besteira. Deus mandou esse cara pra salvar todo esse mundo, não uma igreja. Ha, são milhares, né não? Divididas pela ganância, pelo egoísmo, por todo esse dinheirão. Particularmente eu gosto disso, ladrão. A casa dos bestas é grande, já passou de 6 bilhão. Mas cá entre nós, já tem muita congregação. Já tá virando bagunça, não tem critério, não tem princípio, não tem organização. Ladrão de galinha já sai da cadeia, metido a pastor, abrindo casa de oração. Numa única rua, uma porrada de denominação, subestimando a lógica e o bom senso de todo esse povo sem qualquer preparação. Ha, já esqueceram o ladrão? É um só Deus, uma Bíblia e um só Cristo pra todo esse povo cristão. Ha, aos domingos, de volta pra casa, no final da celebração, vocês se cruzam na mesma rua, mas ninguém se fala, ninguém disfarça. Perderam completamente a noção. Chama Deus de pai, mas não se sentam na mesma mesa como irmão. Já despertou aquele cético de plantão. Juridicamente vocês vão ter que provar: Jesus existiu ou não? Ha! Chega de divisão, essa grana todo um dia pode acabar, destruindo de vez com a nossa organização. A ignorância é a sombra da morte. A matriz pode falir como já faliu uma das filiais, Irlanda do Norte. Ha! A ganância é a mãe desses eternos e velhos conflitos. Acaba com a mão secreta que tira tudo que pode do pobre, tudo que pode do rico. Que? Fazer o que se nesse país matriz não tem emprego? É mais fácil abrir igreja do que boteco, aleluia, pra se ganhar dinheiro. Reclama com o governo, pra político não comigo. Que? Falando nisso atrás demais, querendo mais, se envolveram com esses lixo mensalão. Dinheiro na cueca, na Bíblia, que merda é essa? Pagação de mico, pelo amor de... Eu não mereço isso. Ha. Do fundo do poço, olhando pra cima, ainda vejo o cúmulo do ridículo. É amargo como fel. Se isso for verdade, pastor, mate-me logo, me manda pro Beleléu. Se for o que eu tô pensando, é melhor acreditar no Papai Noel. O teto da tua igreja é de vidro transparente, num toque de botão tudo se abre, garantindo uma fatia do céu. Automaticamente, não acredito, tirei o chapéu. É pra primeira trombeta, aleluia, tocar no meu céu. Ha, mas eu já vi esse filme na antiga Israel. Bobo de cara pra cima, mas ele não veio com a nuvem do céu. Não da forma literal como esperava aquele povo em 7:13. Profeta Daniel, decepção geral. É, pensamentos dos líderes religiosos daquela época, do Antigo Testamento. Entre as fezes de carneiro, não, não pode ser esse o Messias. O grande general já pensou lá em casa, o que que eu vou dizer? Se Roma descobre isso, não vão mais querer me temer, não vão mais querer me manter. Ah, ninguém viu nada, deixa do jeito que tá. Crucifixe Beuzebu, que o verdadeiro tá vindo do ar. Dá-me de César o que é de César e o resto vai se danar. Aleluia, tudo isso faz sentido, então me prove onde isso tá escrito. Ah. Que ironia, eu aqui sangrando, morrendo, ter que provar, professor teologia. Será que você ainda não tá percebendo? É esse seu futuro em forma de sangue que na sarjeta está escorrendo. Ha, dá esse livro pra cá, eu vou explicar. Povo de merda, foi muito mais que 30, 300 milhões de moeda. Desprezaram o capítulo 5, versículo 2, profeta Miqueias. Ha, não acredita que o Beuzebu nasceu na carne, em plena Belém da Judéia. Ha, segundo João 7, 8, fala também dessa verdade. Anticristo e sedutor, é aquele que não aceitou que esse cara veio na carne. Ha, desesperado, Paulo diz em capítulo 2, 8, 1 Coríntios. Ninguém compreendeu nada disso, pois se tivesse, jamais teria crucificado esse tal de Cristo. Aleluia, aleluia, tudo bem, amigo? É, eu acredito, eu tô convencido, vamos lá. Eu vou te ajudar, onde é que tá doendo mesmo? Tá, vamos lá em casa lá, vamos lá. É, peraí, não tem ninguém olhando mesmo e tal, mas só uma dúvida, por favor. É, e a vida eterna, como é que fica? Ai, quer saber demais? Faz o seguinte, dá um tiro na tua cabeça, vai lá, depois tu volta aqui e me diz.